Jazz Batida. É claro que pra mim valeu. Tanto tempo eu procurava por alguém assim como você. Chegou tão de repente assim, quebrando todas as barreiras do meu coração que tava fechado pro amor. O sentimento verdadeiro entre você e eu. Agora que tudo rolou, vamos pro rock. Essa menina safada veio pra enlouquecer com os DJs Marcelo e Gordinho, pressão de São Miguel. Menina safada, é show, ela é toda turbinada.